8864, para o custo localizador, mantenha a presente proa, reporte estabilizado. Gente, bom, 864. Solo Bono 094, na posição 4, para o posto de complemento. Bono 094, aguarde companhia parque à sua direita, no portão 2, após estar autorizado para o tipo de acionamento. Ok, após estão autorizados, Bono 094. Oxené 6200, desça para nível 050, QNH10014, autorizado chegada Mari. Aceita o 200? Firma. Você autorizou 200 para Porto Seguro, decola da pista 10, saída da AEL, lida por lida direto. Controle 19-8, transponda 5564. Quero da AEL, lida. Após direto, Porto Seguro. 19-8, controle 5564, transponda. 5564, transponda. 4, transponda para o flexionamento. Estabilizado, Gol 1864. Gol 1864, complete aproximação, chame torre, 1-8 decimal 95. 1895 com a torre, Gol 1864, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 1864. Gol 1864, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Cliente, nós, minha base. Chanel 6200, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 060. Solo. 5, o Chanel 6200. 94, pronto para o táxi, POB 160, 3 horas e meia, Recife. 094, no ponto de espera, chame 285, ajuste 1014, bom voo. 1014, 295, obrigado, boa tarde. 4 livre, pouso, pistola 0, vento 120 graus, 10 norte, cheque 30 de pouso. Autorizado por Beck, saneamento 35 taxas. Obrigado, Beck, saneamento na hora, taxa. Uno 791, desça via para 2000 pés, QNH 1014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Via para 2000, autorizado procedimento, Uno 791. Torre, bom dia, 1094, ponto de espera, pista na 0, pronto. 1094, a linha mantém cabeceira no 0. E mantendo no 0, 1094. O gol 1864, solo ao 11, libere direito, time solo 12 no decimal 9. 19, boa. Tá. Cinco taxi ainda no ponto de espera 1895, ajuste 63, eu confirmo PAB? 63. Quanto? 63. Ok, 63, gente, bom voo. 18, 9, 5, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 04, posto 32, desce para 4000 pés, QNH 1013. Estabilizou, 1791. Gol 1791, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 195, obrigado, 791. 35595, mantenha o ponto de espera. Voo 1791, na escuta da torre? Recebo 791. O Gol 1791 não tem livre pouso, pressão no zero, vento 190 graus, 190 nós, check trem de pouso. Livre pouso, Gol 1791, baixo, feito agora. O Gol 1094, decolado aos 13, time controle em 199.8. 098, bom dia. Bom dia, Gol 1094. 1094, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída bom. 370, perfil da Momo, alguma possibilidade de curvar à esquerda e voar direto o Cogbus, senhor? O trip 5595, visual com aeronave final, pressão no zero? Após passagem da mesma, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Gol 1791, no solo 16, libere direito, chame o solo no 21.9. 219, obrigado, 7.9. Chega via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, vou 7.9. Autorizado chegada a Mari, desce para nível 050, QNH 1013. Autorizadora, Xané 6200. Oxané 6200, complete a aproximação, chame torre, 1.95. Salvador, aguante, Xané 6200, final da 10. Detoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 060, limite da proa, curso do localizador. 0 graus, 190, check 3 de pouso. Baixado e travado, pouso autorizado, 6200. Centros na 6200. O trip 5595, decolado aos 198, chame controle em 199.8. 198-5595 da trip. Ciente, curva à esquerda na 050, 055, pro 055. Trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída da EL, transição LEDA. Vena 200, confirme livre da restrição, 130-20, beleza? Trip 5595, mantém o perfil da saída. Cliente, mantendo 5595. Livre da restrição. Livre da restrição, ciente, grato, 5595. O 4207 autorizado para RJ, nível 340, decola da pista 10, saída da EL, LED após LED Bridge. Em Bridge interceptar informe Lulu 10, segue até Snap após Lúvido, após conforme rota do plano de voo. Controle 199.8, transponder 5567. Correto, deixa eu para o feedback, será? Salvador, Alfa, 300, segue o Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, aérea 2732, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 215, limite da proa, curso do localizador. Delta, prossiga. Uno 162, desça para 2000 pés, NH 10113, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Em condições de interceptá-lo na presente proa? Pé decolador 17, direita, inicialmente no corredor axé, controle 198, transponder 0125. Mike Eco Delta, chama a torre para acionamento, ajuste 63, bom voo. Ok, com 12 a borda. Qual o nome do comandante? Nome do comandante? Bom, Moisés, beleza, Vitor? Sorry, cria um abraço aí, bom voo. Zero, na escuta do controle, Salvador. Olympus 80, na escuta do controle, Salvador. Solo, Salvador, bom dia. Por gentileza, autorização. Guarulhos 360, Santa 3895. Desça para nível 050, QNH 1013, autorizado, chegada mais. Fique autorizado então, 340, decola da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepta uniforme Zulu 16, segue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota. Controle 199.8, transponder 5572. Autorizado, Guarulhos 340, decola da 190 no perfil da EL, Leda Bridge e 70 Zulu 16 até Belo Horizonte, depois segue rota. 198, controle, 5572 é o transponder, então 3895. 3205, correto, cotidianamente, para o pushback, acionamento. Demarei. Pastor 32, desça para 3.000 pés, QNH 1013. 3.000, 1013, Pastor 32. Série 2732, vetor para sequenciamento, curva à direita, proa 230. Direita 230. Trip 5595, suba restrito a nível 100. Trip 5595, na escuta do controle, Salvador. 5595 da Trip? 5595, suba restrito a nível 100. 005595. Salvador, bom dia, Santa 3191, com a informação Mike, autorização Galeão 360. 3191 para Paradel, aguarde cópia. Da El, aguarde cópia, 3191. Olympus 80, vetor para a área, curve à direita para o 090. Azul 4082, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 1, 2. Posição desça para nível 060. Sababapá, Mike Eco Delta, autorizado a acionar, time pronto para o táxi. Estabilizado, voo 1162. Voo 1162. Chame torre, 1-8-95. 1-8-95, bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1-1-62, estabilizado. ILS é da 1-0. O gol 1-1-62, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, 1-1-62. 1-5-0, o limite da proa é radial 240 do VOR de Salvador. Em caso de falha, reassuma a navegação, voe na proa de TAP. Limite da proa, radial 240 do VOR de Salvador. Trip 5595, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo este, um P3, mantendo o nível 1-1-0. Cliente, o 5595 da Cris, porém não tem aeronave na esquerda. Trip 5220, reassuma a navegação, voe na proa de mar. Posto, gol 1-1-62, trem embaixado, travado. Cliente, 1-1-62. Zero, chame frequência 119.35. Trip 5595, continue subida para nível 200. Gente, trip 5220. Força Aérea 2732, para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 130. Reporte estabilizado, desça para 2000 pés, quem negar 10, 13. Esquerda 130, descendo para 2000, reportará estabilizado, pastor 32. Oceania 6255, confirme velocidade indicada. Indicado 250 mais, tá. Sente Oceania 6255. Azul 4082, confirme velocidade indicada. 4082, reduz a velocidade para 250 mais. Pastor 32, ciente, complete a aproximação, chame torre 1-8-95. Torre 1-8-95. Oi, Salvador, pastor 32, no final, VLS, para pistão no zero. Pastor 32, continua a aproximação, aguarde instruções de pouso. Aguarde instruções, pastor. Depois, Lívia. Bridge, em Bridge intercepta a aerovia, segue até SMAP, após Luvio, após conforme rota do plano. Controle 19-8, transponda 5576. Aprovado para o Galeão, nível 340, decola da 1-0, saída da EL, transição Leda, após Leda Bridge, Bridge intercepta a Brasil 1-0, SMAP e a chegada para o Galeão. Controle 19-8 e o transponda 5576, está 3191 no gate 5. Correto, 3191, deixa eu parar para o chiveiro, questionamento. Camarada, 3191. Gol 962, siga via Alfa, Juliette, portão 10. para os 80, mantenha sob condições visuais na presente área. Zona 556, bom dia, prepara a derrubar e cópia. Zona 3895, puxa acionamento no 3. Olympus 80, a seu critério, reporte regresso. O pastor 32 tem livre pouso, pistão na 0, vento 1, 00 graus, 099. Livre pouso, pastor 32. 3205 autorizado, te pego somente ao táxi. 3895 autorizado, te mando táxi. Para 2000, reportará estável, chané 62. 220, ligando 190 para 777. Gente, trip 5220. Azul 4082, desça via para 3000 pés, QNH 10013. Soma 7. Trip 5220, desça para nível 050, QNH 10013. O 4082, reduz a velocidade para 230 nós. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo. Alfa 319, cruzando 5 mil pés para 2000, o senhor é um número 2 para aproximação. Cabeceira no 0, o azul 4207. Mike Echo Delta, livre ingresso, pistão no 7, reporte quando alinhado e pronto. Salvador, está 3191 para pushback acionamento, portão 5. O pastor 32, follow 37, autorizado livrar no hotel para o pátio militar. A estacionar é frequência livre. Azul 4082, reduz a velocidade para 180 nós. O Mike Echo Delta, livre decolagem, pistão 17, vento 120 graus, 109. O 4207, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 109. Chané 6255, prete aproximação, chame torre 18, decimal 95. 8995, porra. Azul 4082, desça para 2000 pés. Quem legal 10013, autorizado sinal procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 55, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Agora. Temos 1-3-8, 4 horas, Italião. 3-8-9-5, taxi ainda no ponto de espera 1895, ajuste padrão Morro. Obrigado, 3-9-5, para velocidade de aproximação final. Reduzindo 4-0-2. Decola da pista 10, saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, controle 19.8, transponder 5577, após Bridge, intercepta informe Zulu 10, segue até SMAP e após conforme rota do plano de voo. Pista Azul, bom dia. Sinai 6255, tem livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 19 nó, cheque trem de pouso. Mas foi travou, tem livre pouso na 10, o Sinai 6255. Ciente, o Sinai 6255. Salvador, gol no 790. Gol no 790 para Recife, pronto cópia. Afirma, 790. Afirma, 790 autorizado, nível 370, via Brisco 58, decola da pista 10, saída Pouca, transição Caju. Controle 198, transponda 5004. 370 autorizado, Recife, decola da 190, compreendo a Pouca, transição Caju, superou isque 58, controle 198, transponda 5004, gol na 790, posição 06. Correto, no 790, afirma para pista de acionamento. 90. 35220, desça para 2000 pés, QNH 1093, reduz a velocidade para 200 nós, autorizado final do procedimento LS X-ray. 200 nós, autorizado X-ray, 5220. Coordene com a equipe de solo assim que o TAM que efetuou o pushback livrar a retaguarda está autorizado o pushback saneamento. Corre, bom dia, Azul 4082, passando em cá, no baixado de cá. Azul 4082, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. 95, ajuste 1013, bom voo. E a Índia no ponto de parada 10, 18952013, está 38, 31, mas não, obrigado. E o TAN 3895.000, pronto. TAN 3895, visual com aeronave final, que está no zero. Após passagem da mesma, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. O Chiné 6255, solo 1142, libere primeira direita, chuve solo 121 decimal 9. Libere chão, 6255, obrigado. Boa tarde, solo, Chané 6255, livrou seu escudo. Boa tarde, 6255, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, 6255. Cheque 30 pontos. Seu livre ponto, 4082. Tá 3191 na escuta da torre? Na escuta, o 3191. Tem condições de taxiar um pouquinho mais à frente para liberar o setor, a retaguarda? Afirmativo, vai botar um pouco mais à frente. Grato, senhor 3191. Tango Juliet, Manor 854, good morning. 320, final de 9 milhas. 5220, boa tarde, continua a aproximação, aguardando que está livre. 5220. Azul 4082, solo 44, libera via ESCO, solo no 21, decimal 9. 219. On 121.1, but there was no response. Is this the frequency for the clearance? Affirmative. Did you get the information on November? Affirmative. Do you have her clearance? 220, bye. Siga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08. Oxanha 255, Juliette, portão 1. Via Juliette pro portão 1, Oxanha 6255. Obrigado. Oxanha Juliette, 9854, are you ready to copy? Affirmative, ready to copy. Could you confirm the expected departure? The frequency, Salvador Control. The expected departure, is it ELEFA? Affirmative. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, and after Arbor, fly ELEFA, Eco Lima Eca, Eco Fox Alpha. Is approved the flight level 300 via Pezulu 17 until Espino, Serra Papá, India November, Oscar. After Espino, then according flight plan route. Takeoff runway 10, after takeoff right turn, the departure will be Arbor. And after Arbor, fly ELEFA. Salvador Control 119.80, Squawk 5570. Desculpa, o Golf 207 está na sua escuta. Azul 4207, chame Centro Recife. 125, décima 1, alterna 133, décima 195. Centro Recife, 1251, 133,95. Obrigado, senhor. Boa semana. And 5570, confirm? 5570, the squawk, Salvador Control. Salvador, departure control 119.80, and the highway first will be up as a 17. Okay, 119.80 and up as a 17. Thank you very much. You are welcome. Tango Juliet 98 TV4, come back to push back and start up. Okay, call back for push back and start up. Thank you. Yep, later now. 10-3-2-9-5. Espera 1895, ajuste padrão, bom voo. 340, TAM 3895. Afirmativo, 340, TAM 3895. Via Eco, solo 21, decimal 9. Virar na Eco 219, 5220. Solo Xané 6213. Prossiga 6213. Autorização do Leão. Siga via aquilo para o pátio 3 e Oxanã 6213, agora de cópia. 3191, vento 130 graus, 109, sempre decolagem de tom 90. Decolagem autorizada, tem 3191. Afirma. Galeão 360 autorizado, via Pesulu 10, Smap Loop do Barbacena, Drive, conforme falando. Decola no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 1-9, decimal 8, aciona 5007, chaneamento 2-1-3. Galeão 360, Pesolu 10, SMAP, Luxo, Barbacena, conforme, decolada 10, Dael, Leda Bibi, controle 198, acionando 5007. Porta pronto, puxa. Vai chamar. Papapá, Mike Eco Delta, na escuta do controle de Salvador? Mike Eco Delta, na escuta do controle de Salvador? Olimpus 80, como recebe o controle de Salvador? Gente, Olimpus 80. Tá 3191, bom dia, obrigado. Papá, Mike Eco Delta, ciente, reporte regresso, livre frequência. Controle Salvador, bom dia, tá 3191, Nadael, passando 1600. Confirme, tio Mariana. Tá 3191, Dael Leda, passa 1800. Tá 3191, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Dael. 340 na Dael, tá 3191, possibilidade de voar Dael direto? Firma, tio, tá 3191, vou ir na proa de Dael. Dael. O TAN 3895 poderia voar direto para Brindes, senhor. TAN 3895, aguarde coordenação. Obrigado. Olimpus 80, confirme estimado para retorno. Ciente, Olimpus 80. Alô 556, livre decolagem, pistão 90, vento 1, 10 graus, 10 nós. Controle TAN 3191. Confirme, tio Mariana. É, o TAN 3191, é, por gentileza, se possível, coordenar com o centro, pro de bridge, quando possível. TAN 3191, vou ir na proa de Leda, aguardando o bridge. Leda aguardando o bridge, 3191. TAN 3895, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13395. 251, 13395, boa. Controle, bom dia, Gol no 556. Gol no 556, contato a na decolagem, suba para nível 360. Céu 360, Gol no 556. Dan 3191, chame o centro Recife, 1251. 1251, boa tarde, Dan 3191. Autorizado, táxi Índio, ponto esperado no 0295, legal no 012, voo no 790. Já pode esperar quando lá está 995, 790. Gol 1962, desça para 5 mil pés. Quem negar 10, 12, autorizado chegada mais. Gol no 962. Vetoração para o curso do localizador. Curve à esquerda, proa 055. Correção 060. Limite da proa, curso do localizador. Salvador, Gol no 790, pode estar a 1-0. Gol no 791, autorizado a decolagem, autorizado a linha de decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 1-0 nota. Nem decola, 790. senhor ligou o 1556? Voo no 556, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 790. Contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída da Fuca. 370 na Fuca, boa noite, 790. SAM 3804, acione identificação, desça para nível 060, QNH1012. SAM 3804, autorizado chegada Mari.